Bora! Fala aí, galerinha aí de casa. Que fala o seu querido podcaster Campion. Hoje estou aqui sozinho para apresentar esse programa, porque todos os meus companheiros de programa me abandonaram. Então aqui estou numa árdua missão nessa noite. Estamos gravando de noite com esse céu estrelado aqui, estamos gravando até ao vivo. Os microfones aqui em cima da mesa. Mas apesar de estar sozinho aí, hoje tem diversas pessoas novas aí pra vocês escutarem. Vocês podem até ouvir o coro aí da galera gritando lá no fundo da arquibancada. Antes de mais nada, apesar do meu oi, queria dar parabéns pra um amigo nosso que não tá presente, que nosso querido podcaster Vilha tá fazendo 25 anos, fazendo um quarto de século aí, ó. Vida longa aí. Viva os esportes. E junto desse parabéns, a gente vai dar início ao nosso programa, que vem com uma ótima notícia para vocês. Depois de duas árduas semanas em discussões ferrenhas entre equipe, em troca de opiniões, votações, pesquisa de opinião e tudo mais, nós finalmente chegamos ao fim do concurso de podcast. Finalmente! E junto com o fim, nós acabamos tomando uma decisão aí com muito pesar, que era escolher não apenas um, mas dois novos podcasts. E a galera aí votou no blog, a gente discutiu lá na staff e tudo mais. E chegamos à conclusão que quem deveria integrar a equipe aí com a gente foi o Anarquista Verde e a DE. Isso aí, falei dar um oi pra galera. Aê. Oi, gente. Aqui é a Dé. Enfim, e como primeiro, vamos dizer assim, primeiro serviço deles, né? Prestar aí uma solidariedade à minha pessoa que tá sozinha aqui, doente, com febre, com dor de garganta, e tendo que vir aqui gravar no sereno. Olha o drama. Sobre as estrelas aqui, porque nenhum dos outros podcasts pôde comparecer hoje, infelizmente. Ele tá gravando na laje, gente. Tá gravando na laje. Então aí, né, o Anarquista Dé vão ter aí a honra de conduzir o programa hoje. E tem uma participação especial também. Mas aí eu vou deixar pra eles falarem, que eu já falei demais. Eu não acho especial não, tá? Não acho não. Aqui, participação hoje é o convidado vencedor da promoção do Véio do Brother, que é o Thales. E aí, Thales? Conta aí um pouco pra gente, você. Oi, eu sou o Thales. Oi, eu sou o Goku. Cara, muito Edu, cara, muito Edu essa apresentação. Por favor, fale um pouco sobre você, Thales. Conte aí sobre a sua trajetória. Nome, CPF. Eu tenho 14 conta anos. Conta bancária também. Oi, meu nome é Thales, tenho 14 anos. Vou fazer 15 anos daqui a 5 dias. E aí? Mesmo tendo do gênero, hein? Não perguntei. Então, é isso aí que importa. O gênero e o Thales são gêmeos, velho. Pegadinha! Mas conta mais aí, diz aí, quanto tempo você tá jogando, sei lá, o que é que você faz da vida, ou você é um ator? Eu sou estudante. Estudante de quê, velho? Do primeiro ano do ensino médio. Há quanto tempo você tá jogando RPG? Onde você mora? Eu jogo RPG. Eu jogo RPG há um ano e 4 meses por aí. Eu moro no fim de... Começou mês. Nas férias, hein? Começou nas férias de começo do ano. Putz, cara, o que eu vou calcular, foi. Velho? Quanto tempo ele começou? Foi. Pô, eu faço matemática, velho. Tem mais que saber fazer cálculo, velho. Claro, fi. Olha o que ele foi calcular, cara. Mas pô, fala aí, tinha onde? Muita coisa pra fazer, hein? Eu sou do fim do mundo. No interior. Interior... Do Acre? De São Paulo, do estado de São Paulo. Uma cidade chamada Botuporanga. Nossa, velho. Parece nome de remédio, velho. Já ouvi falar, Vic, já ouvi falar. Vic Vaporanga. Já ouvi falar mesmo, você tá zoando? Não, já ouvi falar, já ouvi falar. Só se foi da micareta, aí até tá. É, exato. Micareta, velho, não, todo mundo aqui é... Tem. Só dá, micareta. Só dá pegador aqui, né, velho? Galera que sai da micareta, pegar geral, né, velho? Dá as ideias na rua, né? Cara, o Thales tem... Naquele salão, pegar o bronze, beber uma... Beijar a birita, é isso aí, galera. Só dá pegadão. Pegar uma batata e beijar as negras lá na minha. Ficar com o bração sarado de fora, né, velho? Tipo, Alexandre Frota, assim, com o coração pra fora. No Revelation, são Revelation. Galera, lá que liga. Da início aqui. A entrevista, velho. Droga. É, entrevista. Começar aqui a entrevista perguntando pro Thales. Thales, já que a gente entrou nesse assunto assim de quando você começou a jogar e tal, você pode dizer como você começou a jogar RPG? Assim, como você conheceu os fóruns de RPG? Foi assim. Colocou no Google, velho. É, eu comecei porque eu frequentava o fórum harry.com.br, que é de Harry Potter. E aí, lá eu vi um anúncio de um fórum de Hogwarts, né? Daí eu entrei lá. Só que era aquele estilo de poste de duas linhas, com sentimento entre asterisco, essas coisas. É, não muda muito hoje em dia, não, né? E através dele eu conheci o Fórum Central. Que não sei como o cara teve a cara de pau de anunciar um fórum daquele no Fórum Central. Qual que era o fórum desse primeiro fórum aí, velho? Chamava Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Que original. Pois é. Uhum. Dá pra escrever um livro sobre isso, né? Então, através do... Dá pra escrever 7 livros. Então, através do Fórum Central, eu conheci o RPG Dissendium, que é o que já jogou no... com a administração deles, o Rictus Sempra. Era essa equipe, praticamente. Então quer dizer que os responsáveis por você aparecer no mundo de fora fossem os criadores do Harry.com.br, não sei quanto, é. Caralho. É. Que merda. Nossa, a Narcissa vai mandar uma carta bomba pra todos eles. Quer dizer então que o teu irmão não teve nada a ver com isso. Eu tô sabendo que o teu irmão é uma fruta e que ele também joga RPG. Quer dizer que ele não teve nada a ver com a sua inserção no mundo dos RPG. De fora, velho. Na verdade, eu que tenho a ver com ele entrando no mundo dos RPGs. Não acredito! Não! Eu que convidei mamãe ele pro RPG de frente. Mamãe já dizia que é uma maçã podre, sempre contamina o resto, né? A minha mãe não falava assim não, velho. Ela falava que uma maçã sempre caía longe da árvore, velho. É, tem essa, né, Dodo? É que a minha era mais grosseira. Pera aí, mas o irmão dele é uma maçã ou limão, velho? Limão. Azedo, né? É. Pude. Thales, então. Uma coisa. O que te inspira pra escrever? Me conte aí, você ouve alguma música? Você tem, né, algum livro que você às vezes dá uma olhada e tira algo de lá pra poder escrever? Então... Quando eu vou escrever, o que eu faço pra me inspirar é abrir o Word, encarar a tela do PC e pôr a cabeça pra funcionar. Você só. Escreve tudo que vem à mente, então. Você vê, e aí vai só depois. Não, eu escrevo tudo que vem à mente, o que eu posso fazer com o personagem naquela situação. Então eu dou uma... arrumada, porque sempre sai alguma coisa ruim. Não sai tudo bom. Porque eu não sou J.K. Rowling, não sou J.R. Tolkien. Se bem que nem ele. Na verdade, né? É porque você é newbie. Porque você é newbie, por isso que não sai tudo muito bom. Então tá. O campo é a sinceridade em pessoa, cara. Então tá, né? Vamos dar prosseguimento aqui, né? Thales, qual foi, assim, você participou de vários fóruns e tal, e você poderia dizer assim pra gente, qual foi o fórum ou personagem que marcou mais até agora? Se puder falar fórum e personagem, seria legal. Assim. O fórum e o personagem que mais me marcou foi a Mona Sex. Oi. No Futurex. Até rimou, hein, velho? Por quê? É. O quê? Até rimou. Porque foi com ela que eu comecei a postar decentemente. Porque antes eu era fluder, de verdade. Eu não postava qualidade. Meus posts eram piores do que eram hoje, do que são hoje. Por incrível que pareça. Não, jura. Que tristeza, velho. Coitado então, do Paulinho da Ana, velho. Não, mas não era tão tenso assim, era só tenso. Mas essa Mona era um personagem seu ou era de alguém? Personagem meu. Bem. Ah. É. Quem pode escrever o Marco Pain, velho? Não, foi, o nome foi uma cópia, porque eu usei a Mila Kunis que fez a Mona Sax no filme do Marco Pain. Entendeu? Bem. E ela tocava sax, velho? Não, isso não. Eu tocava sax, tocava outra coisa. Meu Deus do céu. É. Não, ela não tocava não. Ela tinha quem fazer se. Alô? Oi? Quê? A gente já entendeu. Meu Deus, cara. Thales já tá começando a mostrar o seu lado random aqui pra gente, né? Então, fora eu gostaria. Eu não gostaria que o Futurex voltasse ativa porque ele ainda tá ativo. Tá, mas assim, eu não perguntei isso. Mas já que você tocou no assunto, se você, assim, tivesse um fórum, se você tivesse, assim, jogado algum tempo e tal, e tivesse, se ele tivesse voltado a crise, não sei. Ou algum personagem que você sente saudade? Se é que tem algum, assim, que você sente isso? Não. Não, porque eu acho que todos os personagens que eu já usei uma vez, eu já enjoei. Já reviveu algum personagem, entendeu? Eu já revivi, que eu tinha saudade, que era o Alvos Creepers, que era do Miridia, eu revivi no Ethereum. Aqui já entrando na parte aqui de personagens, Thales, você prefere jogar com que? Personagens rebeldes ou os famosos anti-heróis, aqueles com problemas psicológicos, do tipo, mano, papai me batia na infância, ou você prefere ser o... Bati e fazer outras coisas também, né? Ah, você prefere jogar assim com os bonzinhos, né? Um Superman da vida. Um descoladão, um caralhão, mandar um rango pra todo mundo, né? Pega a galerinha e tal, dormindo a sair. Ó, é o meu termo. Você pode ver, no Ethereum só tem personagem problemático. Viu o pai espancando a mãe, quase morrendo a mãe dele lá, e ele se revoltou contra o mundo, aí contra a Liga Pokémon, é uma invenção lá. O outro é um líder que não sabe o que fazer da vida, não sabe se é líder que ele quer mesmo, que ele é meio ligadão, que não consegue, que ele só tem foco nas batalhas, a única coisa que ele tem foco na vida dele são batalhas Pokémon. E ainda bem que não é tem uma virante. E tem um aspirante que acabou de sair do vício das drogas, e graças ao líder do ginásio. Cara, isso é de um fórum de um Pokémon, né, velho? Meu Deus. Eu imaginei, cara, o Ashcat com drogas, velho, tudo mais. Aí tem no fórum do Garibaldi que eu entrei agora, que eu tenho um personagem que é nerdão, que é... Querido professor. Nerdão ou merdão? Nerdão. Nerdão. Achei que ele era nerdão. E é isso. É isso, é a vida. RPG. RPG e você? Tudo a ver. Então, continuando assim. Minha última pergunta foi sobre fóruns. Também continuando com definição sobre fóruns. Existe algum tema assim? Que aí você já jogou vários tipos de tema, né? Nos RPGs e tudo mais, já teve vários personagens nessa trajetória, apesar de ser de 1 ano e 4 meses aproximadamente só. Então, existe algum tema de RPG que você não jogaria, ou que você não jogou na verdade e gostaria de ser jogado? Ou por falta de tempo, ou porque não existem fóruns de tema? Olha, fora que eu gostaria de ter jogado, se pude ter oportunidade de jogar, são os do tema Survival Horror, né? Porque o Carnival, quando eu entrei, show. O Old Town, eu desisti. E aí, assim, vai. Sempre que eu tinha chance, eu acabava me desligando do fórum e às vezes eu não tinha chance. Aí eu acabei não jogando quase nenhum e eu tenho muita vontade de jogar. E também eu... Ué, mas tipo, se você desistiu do Old Town, tipo, mas você jogou, né? Mas por que você desistiu de lá? Já que você queria tanto jogar um fórum de survival. Porque eu não tava com condições de continuar no RPG. Eu tava com problemas pessoais, escolares. Ah, tá explicado. Ah, tá. Castigo então tá, porque né? Tirou nota baixa, né? Não, que castigo. Eu só fiquei, pô... Fiquei de castigo. Tirei nota baixa e o papai não quer que eu jogue RPG mó. Ah, eu já conheci não. Gente que ficou. Aposto, de castigo. Aposto que a frutinha do irmão dele dedurou ele, velho. Aposto, Putz. Deve rolar disso, né? Não. Vou contar não. Pro papai. Ele nem mora aqui. Fez um personagem que usa drogas, né? Que sorte, velho. Ó, ele vai ficar... morava num pomar. Vai ficar nossa. Puto, hein, nossa. Você não faz ideia. É. Eu uso drogas? Por que o meu personagem não pode usar? Não. Que? Né? Que? Tá bom, né, velho? Revelações no Fórum Cast, galera. Isso aí. Caramba, nossa, hein. Nossa pergunta... Que tá ali... É brinco. Fazendo daquela... Não uso drogas, não. Fazendo aquelas perguntas que normalmente fazem pra Miss Universo, Miss Brasil... Se tivesse lá... o poder... Se tivesse poder de mudar uma coisa nesse mundo RPGístico, o que você mudaria, assim, e por quê? Nossa, essa é meio difícil. Eu mudaria... Na verdade, eu excluiria os chamados administradores arroz, que criam um fórum e duas semanas depois, ou um dia depois, que eu já vi isso acontecer, vão lá e simplesmente fecham o fórum. Nem lutam pra manter ele em pé. Isso que me deixa puto e é isso que eu mudaria no mundo RPGístico. Tiraria esses administradores que não tem peito pra manter um fórum até o último minuto. Beleza. É isso aí, gente. Por isso, não faça um fórum. Se você é um arroz, né? Não abandone esse fórum, né? Porra. É, não faça um fórum de foda. Né? Não é isso. Não é isso. Faz um fórum. Faz um fórum. Mas pensa nele. E acabar com o programa, né, velho? Ademal virou. Não faz isso. Ademal virou podcast, ele já quer acabar com o assunto que a gente divulga aí toda semana, velho. Brincadeira. Não, velho, não é esse o problema. O problema é a pessoa que faz o fone em dois dias, aí dois dias depois dela lançar, ela vai lá e fecha porque tá cansada. Porque. Não imagina se ela passar uma semana pra fazer o fórum, né, velho? Vai ficar cansada muito barato. Manda uma semana depois, né? Aumenta a expectativa. Então, Thales, você tá administrando o Ethereum, né? Você já falou e tudo mais. E você já administrou os fóruns antes? Não, o Ethereum foi o primeiro onde eu administrei. Antes eu era só player mesmo. E assim, você... Como tá sendo assim, a experiência de administrar fórum agora, né? Marinheiro de primeira viagem e tal. Pra você, assim, que é tudo novidade, né? Como é que tá sendo essa experiência? E se você se inspira em alguém nessas horas, assim, pra gente... Aprendendo muito. Tô aprendendo. Mas cansa. E... Ih, vai largar o fórum! É, né, véi? Não. Todo mundo fala que cansa, véi. Mas não vou sair do fórum porque cansa. Senão eu já teria desistido da escola, já teria desistido de casa. Ia estar morando de balada. É um outro nível, né, de desistir de faculdade. Mas eu não vou desistir de um fórum porque cansa. Tá aí, velho, muito maduro da sua parte. É, tanto é que você tá aí, né? E não, eu esqueci de responder a parte de inspiração. É, inspira. Eu me inspiro. Inspira. Na correção de fichas! Aê! Uhul! Porque ela me fez sofrer muito, eu quero fazer os outros sofrerem muito. Aê! Olha aí, gente! E aí, ensinando todo que mundo! Mau exemplo, que mau exemplo que a Débora aí, velho! Agora vocês sabem quem culpar, né? Adoro! Gente, vocês não sabem como isso me deixa feliz! Beleza, beleza. Mas na boa, eu me inspiro em um monte de gente aí, não só na Dé. Pode listar aí, velho. Estamos com o tempo aí. Ah, cara. O tempo tá a favor, velho. Ó. Martin Luther King. Ah, tá bom, velho. Pode parar, velho. É. É porque ele já tá concorrendo a prêmio de mais anos. É, ele. É só essa mim mesmo, gente. É só na Dé. É só mim mesmo, gente. Então, vamos passar pra próxima pergunta. Eu sei mais. Não, eu que me inspiro em você. Assim, tá. Thales, você que já tá administrando um fórum, já jogou em alguns, o que um fórum precisa, assim, pra você, pra, na sua opinião, ser considerado um bom RPG? É, pra mim, eu sou bem clichê, né, porque eu só pra respondo você, como, né? A maioria, como a maioria responde. Eu acho que é uma boa administração, uma skin bem feita. Não precisa ser uma maravilha a skin, tem que ser bem feita pelo menos. Uma organização no fórum, pode ser o subfórum de on, misturado com o subfórum de off. Isso pra mim já desanima, e eu já vi muito fórum assim. E acho que a trama também. A trama, porque se eu ver que não vou me encaixar na trama, eu nem faço ficha, nem penso em, nem me registro. E também os players, porque se eu tiver pessoa que eu não gosto lá, eu não vou jogar lá. Eu já saí de muito fórum por causa disso. Pois é, muito sério, assim, admira ainda como você tá conseguindo jogar em fórum, né? Porque, tipo, nem todo fórum tem tudo perfeito, né? Assim, mas tá valendo. É, realmente, a maioria dos players estão dessa mas forma. Mas eu não falei que eu jogo só em bons RPGs. É o que todo mundo procura. Thales, me diz uma coisa, como você define o RPG na sua vida, além de um hobby? Ixi, essa é complicada. Pegadinha essa, hein? Essa é maliciosa. É. Como assim? Eu não entendi a pergunta. O que é RPG pra você? O RPG, cara? Tá, o que você... ele representa? É. Que... O que representa na minha vida? Isso. Representa... além de hobby? Vixe. É assim, tipo, o RPG... Tá, é um passatempo, é uma brincadeira legal de fazer, mas tipo, você consegue abstrair coisas boas dele, assim, tipo, tirar... Assim, alguma abstrair, coisa não, legal pra sua vida, sei lá. Abstrair não, absorver, é. Ou pra você, RPG, você vai lá, joga, se diverte, ponto, acabou. Valeu, galerinha, até mais. Não, eu acho que também... Com o RPG, treinei bastante a minha escrita. Eu aprendi a lidar melhor com as pessoas, porque o meu ciclo de amizade no RPG é infinitamente maior do que o meu ciclo de amizade em off. Isso me ajudou bastante nessa questão. E... É isso aí, foi um aprendizado bom o RPG até agora, pra mim. E não teve nenhum efeito desastroso na minha vida, pelo menos. Porque eu não sou daqueles que deixa de estudar pra ficar no RPG o dia inteiro. Que nem algumas pessoas. Se não fosse, até porque depois você papai não tava com problema, não deixa, né? Deixa, né? Você ficou de castigo, ó. Olha o fake, hein? Pela olha parada. O fake. Amor, depois você pergunta pro Limão. Vai, depois você pergunta pro Limão. E Limão fala, velho? O meu irmão fala. Fala, você não lembra daquele... Como é que é o da Pepsi, cara? Pepsi Quiz? Os irmãos falando? Mas não tem nome ele. Não um canudo de uma Pepsi que foi o Limão que ele fala, velho. Eu me refiro ao meu irmão. Não, meu irmão fala, tá? Assim, você foi eleita, agora vamos chegar... Uma parte, né, boa da pergunta que todo mundo quer fazer, né, todo mundo já fez, mas enfim. Você, tá foi eleito, você foi eleito pelo Oscar do Fórum Central, o membro Mike Fuder. Então, assim, o que isso significou pra você? Assim, tudo bem, você gostou de ter ganhado tal, pelo que você falou, mas o que significou pra você isso? Porque você sabe, né, Fuder? Porra nenhuma. Não significou porra nenhuma. Pois é, pô, velho, se não ficou porra nenhuma e você colocou na tua assinatura do Fórum Central, velho, entendi. Ué, mas eu coloquei lá, não quer dizer nada. Só coloquei lá. Pô, velho, que pessoal arrogante. Ganha prêmio e caga em cima dele. É assim mesmo, o cara já fica com ego lá em cima, ganha o prêmio e tal, daqui a pouco tá. Já não fala mais com você. Mas fala a verdade, eu nem sei como é que eu ganhei aquele. Eu nem sei como é que eu ganhei aquele prêmio. Tinha muita gente mais foda aqui. Você acha que Você acha que alguém merecia mais que você? Diga a verdade. Você acha que você mereceu aquele prêmio? Eu acho que é porque na falta do prêmio random, aí colocaram Frida e Pitali. Porque o Rick, merecia mais do que eu. Martin? Não, o Rick... Ricardo. Living o Ricardo. Louca, né? Mas esse Ricardo o nunca Rick vi R-C, ele, mano. Ele saiu do fórum. Acho que ele ficou sentido porque ele não ganhou do o prêmio. Ele saiu. Ficou sentido que esse deu o prêmio dele. Outra arrogante, é porque não ganhou, foi embora, velho. Então tá bom, né? E vem cá, assim, você chegou há pouco tempo no mundo dos fóruns, tá aí há esse tempinho, conseguiu sobreviver, né? Então, assim, pro pessoal que tá começando agora, você vai dar uma agora de veterano, né? Vai dar uma dica pro pessoal que tá começando a jogar fórum agora, assim, dica de sobrevivência pro pessoal aí. O que, tipo que você assim, acha que eles deveriam que saber, dica que seria legal? Você daria pra você mesmo se você estivesse começando agora, entendeu? Mais ou menos assim. Legal, é assim. Não se intimida com o Campbell, isso que importa. É, o resto é perfumaria. O resto não é nada. O resto acontece naturalmente. Tudo né? bem. Falando a verdade. Não se intimida com ninguém. Se joga. A louca. Se joga. Adoro. Tem que falar a linguajar da galera, né, velho? Que esse se dá bem, né, velho? E seja rando. É nós na fita e os brothers. É, seja rando, que aí você ganha o Oscar de mais foda, né, do fórum. É, isso aí. E pra finalizar, cara, dá aí uma palhinha aí, manda seu recado aí, cara. É, o que você quer falar aí pra galera, pra sua participação. Shows. É, seus shows aí, suas habilidades artísticas. Dá o seu recadinho final aí de fim de entrevista pra galera. Ó. Ainda bem que essa parte ia ser cortada, né? É, ou falou aí. O Tati tá dando tchau aqui pra galera, né, velho? Porque eu ainda tenho que dar um recado antes da gente ir embora. Que é o seguinte, galera. É, depois aí do nosso concurso aí de novos podcasters, a gente começou a reformular uma nova... um novo formato pro programa. Provavelmente eles não vão ser esses tão extensos assim que neles vinham sendo. A nossa ideia era talvez fazer algo mais dinâmico, fazer diversos programas mais curtos e com algumas temáticas diferentes. Então a gente já preparou aí grande parte da próxima fase do programa. O Anarquista Verde e a Devon tá aí com a gente nessa próxima etapa. Então aí a partir da semana que vem, algumas mudanças no blog e provavelmente o próximo programa aí já novidades e diversos quadros novos aí pra galera. Tchau galerinha. E agradecer o pessoal que votou lá na enquete lá. Que eu até fiquei surpreso assim pelo fato de ter vencido aquela enquete, porque eu não sei lá. Não era lá muito. Não. Sou famoso, né? E aí quando eu vi lá que era um random na frente, depois. Ah, você que pensa, tá ligado. E aí eu só queria agradecer esse pessoal aí. E também ao pessoal, né, do Fórum Cast, que lá na interna acabou por me escolher. Bom, vou deixar aqui o contato. Também, deixa eu agradecer também, por favor. Eu queria agradecer também o pessoal que votou em mim, né, também. Queria agradecer o pessoal que votou na Rixa também. Também tava torcendo por ele, votei nele também. Né, e agradecer o pessoal do Funcast também, que me deu essa oportunidade. A louca. Queria agradecer ao Otávio pela participação, né. Eu não devia, mas a gente tem que ser educado de vez em quando, né. Fazer a bota no dia. É isso aí, galerinha. Gostei demais estar aqui. Nos próximos programas estaremos aí novamente. Valeu. Bom, vou deixar o contato aqui, o nosso blog, quem quiser visitar lá, tá, os programas, é o forum-cast.blogspot.com. Quem quiser seguir a gente no Twitter, é twitter.com/forumcast, E quem quiser mandar um e-mail aí com suas sugestões, aí na próxima fase do programa sua participação será muito importante. É o contato@fcast.gmail.com. Então é isso aí, galerinha. Até semana que vem. Fui!